aí, os pais já tão cheio do dinheiro. O que a gente tem aqui é só a fé. Sabadão no rolê, seja o que Deus quiser. E aí, Júlio, tô ligado nos problemas, tá ligado? Mas aí, futuramente, felicidade pra todos. E a todos, e a todos. Dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois, estou de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. E o tempo tá fechando lá em cima, eu tô fechando aqui embaixo, parado na esquina, ouvindo bom som, é claro. Rap nacional, que toca aqui na zona sul e tal. E aí, mano, não fica mal. Ah, que mente criativa, eu também tô do seu jeito. Sem emprego, sem serviço, sem sossego. Doido por dinheiro na correria. Mas, parceiro, levanta a cabeça, não fica na incerteza. Sonhar não é crime, a vida é tipo o seguinte: no fim, sempre recompensa. Não fica só nessa e tal, pensando nos problemas. Deixa eu ser feliz, sistema. Dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Sem dinheiro pra investir, pensei em desistir. O show que nem valeu, apenas assisti. Naquela noite eu vi, percebi o quanto é importante cantar com coração e da boca pra fora, irmão, não vale não. Então fiquei feliz. Moleque lá da quebra perguntou se a letra foi eu que fiz e por que não, sempre quis. Não sei se consegui fazer um som de qualidade pra ver lá no topo o nome Irmandade. E na minha cidade, escrita bem assim: Nordeste brasileiro, Teresina, Piauí. Então quero ouvir, quero ouvir. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. E veja só, olha só, veja só que mundo louco. Favela, minha quebra, na madruga dos pipoucos. Tá de dia aqui, tá de noite ali. Quantas famílias sem comida, veja só quanta agonia. Dona Maria acorda cedo e tira pro trabalho. Seu Zé cuida de casa, é carpinteiro, é brasileiro. Mas cuida do barraque, vagabundo tá de olho. No que você ganha, vagabundo cresce o olho. Veja só quanta ganância, então vai vendo. Meu povo, minha quebrada no veneno, então vai vendo. Ganha hip hop, mostra o sofrimento aqui de novo. Nas ruas a revolta e nas cadeias o sufoco. Um, dois, tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois. Tô de pé no mundão, meus parceiros e eu consegui solução. Vou correr pelo certo, atrás do que eu quero, pelo caminho mais perto. Um, dois.